senhor falou que a Umbanda não faz, não usa do sangue. O candomblé usa. Puxa. Mas a Umbanda deve ter um seu próprio jeito de curar, igual o candomblé cura. Mas... senão o candomblé seria especial. Isso. É a forma de culto que é diferente. Então na Umbanda não usa sangue. A Umbanda, ela é usada pela espiritualidade para o atendimento. Para fazer o atendimento, para vir o fio cá e fazer, como se fala, entender o que está passando. E, se for possível, acertar esse passo. Ah. O candomblé fica que quer renascer, que precisa renascer. Entendeu? Que vem com uma missão dessa. É. Isso. Renascer. Então tá. Daí tá lá. Então, o senhor está dizendo assim, se eu sou da Umbanda, eu tenho que me informar quem é do candomblé, como é que funciona, e ser amigo deles. Isso. Mas dá para ser um pai de santo, ser amigo de um tata de Inquis? É assim que chama? Isso. Tata de Inquis é na Angola. Na Angola? E como é que é? Gelador. Babalorixá. Babalorixá? Isso. No Quetro. E no Nagô? Babalaô. Só a diferença no nome. A função é a mesma, né? Tudo é mesmo. Então, vamos dizer assim, o Babalaô, por exemplo, o senhor acha que ele deve entrar em comunicação com um gelador na Umbanda? Pai Sim, de santo? Claro. Tem que ter se comunicado e se respeitar. Tem cada um no seu, na sua polaridade, cada um na sua estrutura, se respeitar. E seria uma coisa muito bonita para a espiritualidade se todos se visitassem. Pois é. Se um fosse fazer uma visita ao outro. Mas já não faz isso, pai? Não. Mas por que que não faz? Por causa da vaidade. Eu não vou lá porque senão meu filho vai gostar, vai ficar lá. E se gostar? Fica. O senhor não acha ruim? Não. É igual cá. Nem todos que vêm cá se afina com a energia. Certo, certo. Então, às vezes, eu não vou na casa do outro porque com medo do meu filho e o outro não vem na minha casa... porque com medo também, já que eu não vou lá, ele também não vem, porque ele não quer atrapalhar. É a coisa do medo. Uhum. Tem que perder isso. O medo é negativo. Então, mãe, não está só na parte de quem não vem me visitar, está na minha parte que não vou na dele isso. Também. Você não abre o caminho. Quando você abre o caminho, você deixa uma porta aberta. Deixa. Não tem que ter medo. Não tem. Não. Deve ser amigo candomblé e umbanda. Parceiro, andar junto. Mas já aconteceu de uma pessoa... fundar um bandomblé. Isso. Que aí... O que é um bandomblé? É assim, você tem um pouco de mistura do candomblé no meio do ritual da Umbanda, um pouco de ritual da Umbanda isso aí no meio você do candomblé. Falou, você falou a coisa certa, no meio. É. Não pode ser no meio, tem que ser paralelo. Tem que ser. Quando você está fazendo, batendo um bando, é um banda. É. Quando você está candomblé, é candomblé. Ué, vocês não estão felizes de misturar? Misturar não, somar. Mas é porque vocês têm orgulho de ser só candomblé? Não. Ou a Umbanda deve ter orgulho de ser só Umbanda? Não. Cada um tem que ter a sua cultura, o seu tronco, e respeitar esse tronco. Não quer dizer que um zelador de candomblé não pode ser um dirigente de Umbanda. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, e um dirigente da Umbanda ser um zelador do candomblé. Olha. Isso pode, desde que ele respeite os troncos, não faça a mistura. Ou seja... Por exemplo, não vai fazer um cortador... Na Umbanda, não, porque na Umbanda não se faz. Não se faz. Para fazer cortador tem que ser no candomblé. Candomblé, claro. Entendeu? Vai unir, mas não vai fundir ali. Peixe. Ah. Isso. Aí tá errado. Se como fundir se os dois. As casas claro. Aí e cortar para Preto Velho. É, e aí? Preto Velho não recebe corte. Não recebe? Não, não precisa. Mas ele já não sabe que Preto Velho deve ter falado? Fala, mas não atende porque fez a mistura. Ah. Misturou os troncos. Como é que faz, pai? Que eu trabalho com o Espírito e escuto o que o Espírito me fala. Faz isso, porque a vaidade é maior. Você já se sente o próprio Espírito. Mas por que a hora que faz isso, vocês não apagam todas as luzes? Ou seja, entre aspas, de apagar a luz. Já não deixa ele sozinho por um dia ou dois, aí dá um susto e fala, vai escutar mas ou não faz vai? Isso. Mas ele está com o ouvido de ouvir, com os olhos de ver. Vocês fazem? Se já chegou a esse ponto, não tem mais. Ixi... Tá a pior cegueira, meu filho, é aquela que se enxerga e não quer ver. Uhum. É a pior cegueira. Tá certo. Então o senhor está dizendo, manter a tradição. Isso. Dos dois. Dos que dois. É ação bonita. Isso. Não precisa misturar. Dentro das suas forças. É. Com as suas características bem definidas. Sem uma entrar na outra. Caminhar junto. Junto. Isso. Claro, claro. Então vamos lá, é isso que eu queria chegar. Eu tô. Fui na Umbanda, percebi que o senhor está me dizendo que se tiver os dois juntos, Umbanda e Candomblé, tem uma estrutura mais completa ali. Isso. Eu posso atender todo mundo na minha própria casa. Isso. E tenho conhecimento do. Dos búzios. Tem que ter, né? No isso. Candomblé? Tem que ter. Mas eu vou chegar lá. O senhor me ensinar. Então eu cheguei aqui. O próprio caboclo Pena Branca isso. me revelou o ternário meu. Isso. Que é Oxalá, Oxóssi e Oxum. Isso. Mas, então eu cheguei lá. Eu chego, o Babalorixá já vai saber isso ou é a entidade que Por tem que falar? Por que esse Pena Branca fez isso? É. Porque o mental que ele está usando é de um gelador. Ah... Você entendeu? Claro. Agora, se ele fosse um Pena Branca no mental de um só zelador da Umbanda, ele não ia falar isso. Não podia. Não. Como que ele vai saber? Ele não tem noção do oráculo. Ele não tem essa clarividência aberta. O seu Pena Branca tem, mas o médio não tem. O médio não tem. Você não pode usar um instrumento, uma faca, para acender um fogo. Certo. A faca não acende. E não é por causa disso que o fósforo não presta. Peixe. Claro. É saber o instrumento que está sendo usado. Uhum. E qual é a finalidade dele. Só esse. E respeitar isso. E respeitar. E não... Levar isso. Quem quer ser mais do que é, não é nada. Não é nada? Não é nada. Porque nem é o que sabe ser, porque não está fazendo a função. E a outra que não sabe ser, também não está fazendo, porque não sabe ser. Meu Deus do céu. Claro, claro, entendi. Então daí, então, quem chega no candomblé, bate na porta, ele tem que marcar a hora, isso depende das casas, né? Como isso. O processo todo. Isso. Mas, para fazer a revelação desse ternário que as pessoas têm, deve ser o babalaô ou o jogo do búzios. Isso. Daí, vamos dizer, eu cheguei aqui no candomblé, eu sei disso. Então, já por ser revelado isso para mim, quer dizer que eu tenho condição de entrar pro candomblé? Não. Não é. Não. Porque isso todo mundo tem. Isso. Claro, mas nem todo mundo vai ser do candomblé. Não. E se a pessoa, então, como que ela faz na hora que ela chega, assim, na casa? Vai ser detectado através do jogo. Do jogo. Consulta de Ifá. É. Se você é para ser iniciado ou não. Do jogo do búzio. De búzio. E não independe de precisar de iniciação ou não, para você ter seu ternário. Entendi, claro. Entendeu? E saber o ternário e a história de cada orixá já ajuda a pessoa... No seu caminhar. Cotidiano. Sabe, se conhecer. Isso. Se autoconhecer. Não é assim? É. Mas, o vô, se eu sei o meu ternário, sei o ternário do meu irmão, eu até sei o jeito de lidar com ele. Sabe. Mas daí seria bom. Mas esse é o caminho. Ah. Eu não vou exigir do meu filho, do meu irmão, uma força que ele não tem. Como é que eu vou exigir isso? Eu quero que... Eu sou do Ogum. É. Eu quero ir para a luta. Eu vou chamar um filho do Oxalá? Não. Não, ele não é de luta. É. Eu vou ter que chamar outro filho do Ogum. Mas o senhor precisa do pacificador lá na frente? Aí eu chamo do Oxalá. Olha. Saúl, calma, calma. Aquele que vai dar a brandura. Mas para a luta não, não posso chamar. Então esse... Por que eu falei para você que cada um que entra renova a energia? Renova, renasce. Renasce. Por quê? Cada um aumenta a força. Porque é outro orixá que está entrando. É outra energia que está entrando. E a casa vai já amoldando a trabalhar com todas as forças, com todas as energias. Ah. Mas se a nossa sociedade aplicar esse conhecimento milenar, mãe, conhecendo a força de cada um, coloca cada onde precisa, e a sociedade cresce. Isso. Não cresce porque é ignorante. Não Mas passa da individualidade. Mas tendo tudo esse conhecimento, por que, que o candomblé já não é a maior religião do mundo? Porque não é para ser a maior religião. Não tem esse intuito? Não. Não. O candomblé é o autoconhecedor. É respeitar a natureza humana e a natureza espiritual de cada um. Isso é a função do candomblé. Mais nada. Mais nada. Ou seja... Os participantes do candomblé, sim, vão ser isso. Fortes integrantes... Desse tronco. Do tronco da raça negra. Isso. Então, é um presente da raça negra para a sociedade. Isso. Os filhos do candomblé. Isso. E da Umbanda, a raça vermelha? Isso. Então, se o candomblé dá para a sociedade esses filhos que têm o autoconhecimento, que conhecem os orixás e os orixás dos outros filhos, mas vários outros fatores também, o que, que a raça vermelha apresenteia para a sociedade? O culto à natureza. Ah. A forma, a simplicidade de ser um ser. Ser simples. Oh. É isso. Igual o caboclo, é? Igual o caboclo. Igual um preto velho. Igual uma criança, a pureza de uma criança. Uhum. A inocência de uma criança. Não vi nenhuma entidade dessa casa falando sobre o baiano marinheiro, o boiadeiro. Isso. Esse baiano marinheiro, isso é um culto cá. Que entra numa farange muito parecida com o de caboclo. A missão é muito parecida. Boiadeiro é um caboclo. Uhum. Um caboclo brasileiro. Certo. Que não teve uma encarnação como um sacerdote. Ah. Mas nem por isso tem menos força. Também tem suas forças. Mas é um outro culto. É igual o Tumba Jussara, conhece esse? Não, não Tumba Jussara cultua muito o juremeiro. É. Que é uma outra forma de cultuar. Os mestres. A natureza. É esse, a natureza. Povo. Aí você vê muitos cultos desse Tumba Jussara imitando o candomblé. Ué? É. Fazendo as coisas que o candomblé faz. Mas por que isso? Porque um dirigente dessa linha fez um misturado. Ai. E não deu ouvido para as entidades que estão continuando incorporando isso. Isso. Isso. Você pode fazer o culto a jurema dentro de uma casa de Umbanda. Mas você tem que respeitar todo o preparo que se tem e se tem ali médio pronto para isso. Ah. Se você preparou o seu grupo para fazer isso. Tem tudo isso. Tem tudo isso. E o tal do daime, pai? Esse daí é isso, uma bebida. É, uma bebida. Que faz uso de erva, que tem a coisa de como é que fala? Alucinógeno. É isso, alucinógeno. Isso é para tentar tirar sossego do seu centro. Para você tentar se encontrar. Ah. É o mesmo efeito do recolhido. Não é ruim, então? Não, filho. Não é do mal? Não. Agora, você tem que saber quando faz, como faz e qual é o objetivo de fazer. Tudo precisa procurar um lugar sério. Isso. Senão, você passa a ter uma experiência negativa. Não atingiu o objetivo. Porque quem faz isso não gosta que a gente chama de alucinógeno. Gosta que chama de entiógeno e tem outro negócio para não ser mal visto, né? Mas daí vai dar ciência de quem pratica. Isso é só nome. Claro. E é sagrado tanto quanto quando é feito, sacralizado, como o senhor falou. Como banho de erva. Tem todo o ritual. É este. Tá certo. Vocês, quando uma pessoa chega em vocês, vocês pegam um galinho de alguma coisa e vai passando na pessoa. Que efeito tem isso? Esse tirar, limpar sua aura. Limpar a aura, né? Que a erva, ela tem uma energia. Ela é envolta de uma energia. Que vocês ativam. Esse. Ah. Quando eu ativo e passo isso, é a mesma coisa que eu estou fazendo com o sacrifício. Ah, é? Porque ela vai morrer. Vai. Não é esse? Sim. Que tava cá, eu tirei. Botei vai, cá. É, vai morrer. Então ela vai morrer. Vai usar aquela energia. Então a energia que eu botei cá é que eu vou utilizar para limpar o ser. Oh. Ou para limpar o ambiente que eu tô. Para nada fugir do controle da espiritualidade. Claro. Então quando a gente falou antes sobre o candomblé e a Umbanda, em termos de o que usa um sangue e a Umbanda usa outra coisa, que é essa outra coisa que a Umbanda usa no lugar do sangue? A erva. Que o candomblé usa, uhum. O passe, uhum. A força mediúnica e a força da incorporação. Nossa! No candomblé, essa senhora Oxum não vira para te atender. Não vira. Não é deixar, não conversa. Não vai conversar. Não. Na Umbanda vira o caboclo, vira o preto velho. Vira. Vira o Exu. É. Não é isso? É. Então olha a diferença. Sim. Nos dias da festa, no dia de orixá, na Umbanda também eu vejo as pessoas incorporando os orixás de cada um. Tá errado. Tá errado, pai? Tá errado. Que isso? O orixá tem seu culto próprio. Ah. O orixá não vira na Umbanda. Não, não vira. É pra fazer festado de orixá em Umbanda. O pessoal incorpora o orixá. Incorpora um farangeiro dele. Ou seja, caboclo de Ogum, Ogum Beramar, Ogum Sete Ondas. O que, que é Ogum da Umbanda? É o caboclo peito de aço. Certo. É a racha branca. Tá. É um falangeiro ali, mas não é o orixá. Não é o Ogum. Não é o orixá. Não é o Ogum. Olha. O culto do Ogum é no candomblé. Nossa. A nação dele. Mas quando a pessoa vai lá, hoje é festa de Iansan, vai tocar pra Iansan, os filhos da Umbanda, uns quatro, já vira na Iansan ali. Não tá se fingindo, é um caboclo de Iansan. É esse. Uma cabocla de Iansan. Uma cabocla. Ah, quando é Iansan é só caboclo. Isso. Não tem caboclo. Não. Iemanjá. Isso. No candomblé isso é bem definido. Mas o senhor é preto velho de Umbanda. Isso. O senhor está dizendo que a Umbanda fazendo isso está errada? Está errada. Se errada a forma dela estar tá falando. E achar que é o orixá esse. Em si. Não está errado o incorporar, culto. Não. Não, esse não está errado. Não, não. A forma que fala para os filhos. A educação está sendo bem passada. Esse. Eu fui entender que ele está manifestando um falangeiro, não um orixá. Nossa. Isso tinha que ser passado e não é passado. Agora vai ser. E da onde que surgiu esse conhecimento, então, que na Umbanda a gente incorpora o orixá? Vai fazer um orixá, filho. Você tem que renascer para incorporar no orixá. Tem que renascer? É, o orixá é uma coisa, uma deva da natureza. É, e quando diz que não incorpora, pai? Como assim? Se assim, não, o orixá não se incorpora. Não. Vem de dentro para fora. Vai aflorar seu orixá. É assim? É por isso que na Umbanda não tem isso. Você se recolhe, fica aquele tempado na área colhido, e num determinado momento esse orixá... Chega. Chega. Esse, ele vem, ele já aflora. Por isso tem esse tempado. Tem. Então tem uns que precisa de 7, outros de 14, outros de 21. Na Umbanda não, é uma incorporação. É uma consciência externa que está atuando na consciência do médium. Ah. O orixá não atua na consciência. Não atua. Não, ele atua no todo. No todo. E tem a ver, não sei se foi o Exu ou o Caboclo, com a essência da gente. Isso. É um resgate de isso. Quando, até de antes, que a gente nem era humano ainda. Isso. A essência. Tem a ver com a sua essência. Que vai carregando, vai isso. Carregando. E no caso do meu espírito, no final de milênios, eu fui crescendo com essas três essências. Isso. Do Oxalá, do Oxóssi e da Oxum. Isso. Claro. E todo mundo tem o seu. Isso. Isso completa o todo dentro do planejamento você do espírito. Você nunca percebeu que se você tem uma sede de saber? Sim. Nesse? É. Quantos não tem? É. Vive por viver. Quer que o mundo acabe em barranco para ficar encostado? Tem muitos que não têm essa sede de saber. Não. É. Por quê? Não é filho do Oxóssi. Oh, não tem a essência dele? Não tem. Então não tem essa sede de saber. Quem é filho do Oxóssi, quem traz ele no seu ternário... Trazer no ternário. Tem essa necessidade do conhecer, do saber. Do saber. E quando ele é o primeiro, é o Ori, mais ainda. Mais ainda? Mais ainda. Ah, e são esses grandes estudiosos, muito... Entendeu? Claro. Mas não é um estudo que prende, é um estudo que liberta. Ah, claro, claro. É esse, não é aquele que bota você atolado. É. É aquele que abre porta. Então, quando eu vou decidir que missão que eu vou fazer, já vai ser baseado no ternário que eu tenho. Isso. Antes de encarnar. Isso. Sim, bom, se esse é filho de Oxalá, Oxóssi e Oxum, tem que fazer isso aqui, olha. Isso. Porque está no jeito dele. É. Então, se eu vejo uma pessoa, por exemplo, vê eu fazendo esse trabalho, está num outro ternário, ela pode tentar fazer quanto que ela quiser, que... Não vai ter surtir esse efeito, porque ela, numa determinado momento, ela vai... A essência dela vai transparecer. Vai puxar para outro lugar. Vai puxar para outro lugar. Que é onde ela se sai melhor. Isso. E ela é tão importante naquele lugar quanto eu aqui. Isso. Claro, claro. O grau de importância é o mesmo. É igual. É o mesmo. Está aqui para somar. Isso. E não é... Mas assim, então, eu posso gostar de tudo que eu vejo, mas eu devo seguir a minha essência. Isso. Porque hoje a gente ensina, aquilo é bonito fazer, quero ir lá e fazer também. Isso. Não tem é assim. Fio, tem fios na Terra... Que precisa de ter um anel no dedo. É. Tem filho que não liga para esse. Mas porque ele precisa do anel no dedo, não quer dizer que ele seja mais ou menos que você, que não precisa. É. Para a essência dele, aquilo é importante. É para a sua, não. Não é. Isso é o candomblé. Olha. É o respeito, o reconhecimento da essência de cada um. Isso. Sem crítica. Sem crítica. Sem crítica. E no esforço da realização de tudo aquilo que... Isso. Porque é duro eu saber que eu sou tudo isso. Tudo isso não digo de ser melhor, mas que eu conhecer o meu ternário e depois não agir de acordo com ele. Isso. A sua consciência vai doer. Vai doer. Porque não está de acordo com ela. Não está de acordo. Claro. Com a sua missão. Certo, certo. Então tá, eu cheguei aqui, daí eu vou, jogo búzios, daí fala assim, esse filho, o que acontece? Qual que é o próximo passo? O búzios vai dizer o que tem que fazer. Isso. Aí ele vai se determinar se ele vai querer esse mesmo. A casa aqui funciona assim. É. A partir do momento que é determinado que você é um médium, e que você é um filho que precisa se reiniciar, é aconselhar a você frequentar. Olha. Primeiro para conhecer toda a estrutura, conhecer o andamento da casa. É. E num determinado momento o seu orixá vai dar o sinal. Está na hora. E aí é a hora de se iniciar. Isso, o orixá que passa isso. Parte disso não ser, não de nós. Quando o senhor fala casa séria, é porque às vezes o médium joga o búzio e ele fala o que ele quer. Isso. E nem sempre é. E nem sempre é verdade. É verdade? Isso. Então como é que eu sei quando alguém está jogando o búzio e está falando verdade? Quando bate dentro de você. Ah. Quando fala o que você está sentindo. Mas mesmo assim, né, pai? Durante todo o tempo a gente tem sinalzinho dos sempre outros. Ele vai dando sinal. Que tá Deus errado nunca ali. Manda nada se não mandar o um aviso antes. Não, claro. Manda. Então, manda um aviso. Então se eu não percebi que a pessoa não é séria na hora de jogar o búzios, eu vou ver uma hora, uma coisinha ou outra sempre acontece. Você pode gostar muito daquele filho que é o Babalorixá. É. Você tem um carinho e um amor por ele grande. É. Mas o trabalho dele, não. Entendi. Então você tem que saber fazer o discernimento. Discernimento. Disso. Ficar com a orelha em pé. Isso. Antena em pé. Isso. E ficar prestando atenção. Agora, se você se deixar levar pelo esse gostar, aí você está agindo errado. Está agindo errado. Está agindo errado. Se você gosta da pessoa, não do trabalho dela. A gente falou antes de misturar a Umbanda com o Candomblé, mas também tem gente que no Candomblé incorpora caboclo. Disse que esse daí é. É um caboclo boiadeiro e caboclo boiadeiro pode incorporar no candomblé. É, quem que não pode incorporar? Quem somos nós para dizer que não pode, meu filho? Ué... Nós não somos nada. Tudo vem do alto. Uh-huh. Se incorporou é porque teve uma necessidade. Uh-huh. É porque foi preciso. Porque alguma determinação vai ser trazida. Em determinada casa. Esse. Mas então... Não existe esse não pode. Não existe? Não existe esse. Mas o senhor... O que você não pode é fazer mal ao outro. É pensar mal do outro. Isso não pode. Claro. Mas incorporar pode, filho. É que eu falei para o seu filho. Entra nessa coisa de só ver aquilo ali. E o que o gelador fala tem que ser lei. E não é. Não é? Não é. O gelador é um gelador. Ele não é um ditador. Claro. Zelador. Ele vai zelar pelo seu orixá. Mas as pessoas vão dizer o seguinte, mas pai, eu quero manter a tradição, só isso. Na tradição do candomblé, o senhor mesmo disse, não incorpora. Aflora. Aflora. Como é que o outro vai dizer na casa dele, ah, aqui o caboclo boiadeiro atende as pessoas? Ah, mas ele está usando um ritual que é da Umbanda. Então, Ele não está usando o ritual do candomblé. Claro, então ele está misturando. Ele está misturando. Então está saindo da tradição. Isso. E ele tem vergonha de dizer que é Umbanda. Só isso. Só isso. Mas poder ele pode. Como? Ele pode. Pode. O senhor está falando, todo mundo pode. Pode, todos podem. Com esse dizer do senhor que todo mundo pode, o senhor está ajudando a gente a não julgar os outros. Isso. Não se tem que julgar. Mas se eu quero manter a tradição, eu sou do candomblé e quero manter a tradição. Mantenha o seu candomblé, mas não vai receber caboclo. Se você receber caboclo, você tem que ter a cultura da Umbanda. Seja ele boiadeiro ou não. Mas e se eu acho que para eu manter a minha tradição na minha casa, eu tenho que ir na casa do outro falar para ele parar de receber o caboclo na casa dele? Não. Cada um responde pelo seu caminho. É? Você não responde pelo outro. Não. Não. Senão você vai estar incorrendo no mesmo erro. Ô, oh, meu pai. Julgando. E só um pode julgar. Quem que é? Xangô. O maior. Xangô. Não, Xangô não julga. Ele é a justiça. Ah. Quem julga é o pai. É o pai maior. Isso. E ele nem julga, já está na lei dele o que é certo e o que é errado. Está dentro de cada um. Dentro de cada um. Então eu não tenho que me preocupar se... Mas a pessoa faz isso, tudo o senhor percebeu, né? Porque ela quer bem o candomblé, ela quer manter a tradução. Ela não quer que o outro lá estrague. Isso. Só que se ela fizer isso, aí ela tem que fazer assim. Aqui é uma casa de candomblé. É. Aqui se faz o culto ao orixá, mas também se faz o culto à entidade, que se chama boiadeiro. Então eu não posso criticar a Umbanda. porque eu também faço uso dela. Sim. Entendeu? Certo. Muitas das vezes se perde muito por falar muito. É, muito se fala. E pouco se faz. Pouco se faz. E o senhor tem percebido que é onde que está o errado, que mais, que mais rápido corre na boca das pessoas? Isso. Porque o negativo é muito forte. É muito forte? É 90%. Que isso? Mas se o negativo é 90%, os trevosos têm mais chance de vencer uma batalha? Não. Porque encontra mais ponto de ligação na nossa cabeça. Porque o ser humano é muito negativo. É, aí. Se você vê, sempre se você pensa, o medo é esse? A intolerância, a vaidade, um querer ser mais do que o outro. Isso é negativo. É negativo. Só dá força pro negativo. Só? Só. Que ele vai usar a sua vaidade para você se sentir melhor do que o outro. Claro. E o candomblé tem aquela beleza de ensaiar o passo dos orixás. Isso. Que a gente às vezes até vê assim, numa casa, tinha assim, um povo, pai de santo, treina todos os filhos. A hora que você receber o Oxum tem que dançar assim. A hora que você receber o Xará tem que dançar assim. O que é isso? Esse é uma forma, o orixá não fala. Ele conta a história dele através dos passos, do gestual. Essa é a forma de comunicação. Ah, ele aflorado. Certo. Então se ensina para os filhos saber o que está fazendo. Mas não é para eles fazerem, de hora que incorporar. Não, é para quando for fazer o culto à senhora, aquela Inhaçã, eles fazendo aqueles histórias e sabem o que aquilo está representando. Ah. Ou seja, ensina a dança e o que ela significa. Não ensina a dançar. Ensina a dançar. Você tem que aprender a fazer. De todos eles, para você poder saber fazer. Mas se a hora que eu incorporo o orixá faz, para que eu tenho que aprender? Não faz igual, filho. Não se vede, não se vira o orixá e treina o orixá. O orixá vem pronto. Então? Mas como é que vai vir pronto se o filho não tem um molejo para esse? Ah... Ele não está usando o corpo físico dele? Tá. Não vai ter. Vai dar uma rodada muito grande e vai cair. Entendi. Entendeu? Nossa. Então você tá. É como se você fosse fazendo, através do ensinador, você também faz o corpo do filho se adequar. Se adequar às energias. Movimento. Esse. Por que dizem que quando o Oxalá chega e ele bate o Oxalufã, acho, bate o bastão dele no chão, daí todo mundo vira na entidade? Isso é conversa piada. É. Isso é conversa piada. Vira se tiver de virar. Esse sentido dele bater no chão, ele simboliza que tudo é símbolo no candomblé. Ah. Quando ele faz esse, ele lembra o Itã, que diz que quando ele fez isso, faça-se a luz. Ah. E ele bateu o cajado no chão e a luz se fez. Se fez. É só para esse. Só. Quando ele bate, ele está pedindo luz para aquela casa. Luz. Esse. Quando... E a luz pode ser a virada dos orixás. Os orixás respondendo isso. Pode ser, então. Mas não, não tem que ser. Não tem que pode ser. Pode ser. Ah, claro. E no candomblé, então, quando um vira no Oxalá, porque o Oxalá é o mais elevado, não é? Não, ele é o pai de todos. Pai de todos. Então ele é superior a todos os outros orixás. Não, é a mesma hierarquia. É igual, é? Tudo é a mesma força. Esse que não tem no candomblé, é um panteão. Sabe o que é panteão? Ah. É um panteão onde todos estão na mesma coisa. Mesma vibração, na mesma... Isso. Só que ele é o pai. Hierarquia. Então ele é mais respeitado. Você é pai, mas não tem mais força do que o outro. Não tem essa medição de força. Não tem? Não existe isso. Porque eu sou do Oxalá, eu sou mais forte. É. Não. E Oxu, Exu, quem é filho de Exu tem muito orgulho. Tem. E tem que ter. Quem é filho da Oxu tem que ter muito orgulho de ser. Quem é filho de Xangô tem que ter muito orgulho de ser. Mas por que esse viés para Exu? Ah, eu sou de Exu... É muito legal, eu sou de Oxalá, é muito legal. Isso é o mental de cada um. É a cultura nossa. É, de querer ser melhor. É esse. Aí você já vê que ali não tá firme. Não tá firme. O ensinamento ali não tá firme. Então o Exu e Oxalá e tudo tem o mesmo nível. O mesmo nível. Só que a ocupação é diferente. Esse, a vibração é diferente. Mas estão todos no mesmo panteão. Claro. Claro, entendi. E aí o povo vai respeitando. Então o candomblé ensina respeito, caramba. Esse, amor muito. Ao próximo, igualdade. Esse. Só não que... é porque você vive disso, o outro de Oxalá, o outro é maior do que você. Não. Não, é tudo igual. Certo. A energia é a mesma. É mesmo. A força de uma atua de uma forma, a força do outro atua de outra. Então, até porque no Itan de Oxalá, Exu ajudou na criação. Ajudou, é? Ajudou na criação. Tem uma história de criação até? Tem. Dos orixá? Tem. Como é que o senhor contava isso antes? Urumilá, ele quando decidiu fazer o Jumano, ele deu essa missão ao Oxalá. E aí Oxalá foi fazer, e Exu passou foi ajudar Oxalá a fazer. Foi ajudar. E quando antes de fazer, porque assim, na tradição, tem-se um nome para cada um. É. Existe só um Deus, que se chama Olodumaré. É. Esse Deus, quando decidiu fazer o humano, passou a se chamar Urumilá. Ah. Isso, entendeu? Sim. Quando o Urumilá criou o homem, fez a criação, passou a se chamar Oxalá. Por isso ele é o pai. Deu à senhora Iemanjá o poder de reger as cabeças de cada filho. E aí vai, e cada um tem o seu conto, a sua história, que se chama seu Itã. Uhum. Viu? A sua lenda. Nessa tradição, não tem assim, ah, viveu aqui, viveu ali, não. São lendas, são contos que vai falando de cada um. Nossa! E quando você lê essa, a vida, esses Itãs, você se reconhece ali, em atitudes, em atos. Você se reconhece ali... Como filho dele. Nos ternários que são seus. Isso. Mas tem isso escrito em algum lugar? Foi muito foi escrito. A tradição nossa é de palavra. Oral. Isso. E muitos foram lá e fez copiado do que estava sendo dito. Mas muitos copiados saíram fora da doutrina. Oh, meu pai. Por quê? Eu falo uma coisa para você... Se você está entendendo de um jeito ou outro, está do outro, está do outro. Se cada um for fazer escrevedor, vai sair de uma forma. Uma forma. Não é isso? Por isso que nessa cultura não tem... Não tem. Esse escrevido. Mas um dia a gente vem com mais tempo, o senhor conta. Conto. Vem com mais tempo, o senhor conta a história de cada um desses orixá. Pode vir? Pode. Oh. Pode vir. Aí vai ser bom, hein? Nossa. Pode ficar recolhido aqui 7 dias. É. Daí o senhor conta. Conto. Daí eu... Daí né, passa essa história oral mesmo. Olha lá. Passa a tradição oral pra todo mundo. Que é a nação. Que é a nação. Olha. Então, hoje o senhor contou do Oxalá. Isso. Um só. São muitos. Tá bom. A gente já tá contente. Né? São muitas histórias. Já tem um. Muitas histórias. Muitas. Muitas. Ô, oh, meu pai. O Alumirá, quando fazia o ser humano, e isso ajudava. Exu ficou chateado porque ajudava e não tinha reconhecimento. E? Aí o que Exu fez? Foi para a esquina, onde estava Oxalá, a casa do Oxalá era cá. É. Ele foi para a esquina e todos que vinham para pedir Oxalá um ser, ele barrava e dizia que Oxalá não morava mais lá. Ah. E Oxalá foi percebendo que ninguém mais chegava. Ixi. Aí foi que ele foi consultar e viu que era Exu que estava fazendo isso. Ah. Então ele chamou Exu e falou assim, para fazer um acordo entre nós, todos que vierem na minha casa, antes de passar, antes de entrar na minha porta, vai oferendar você. Oh. E aí Exu fez o acordo. Então no Candomblé, antes de qualquer coisa, primeiro se reverencia Exu. Nossa, é por isso então? É por esse. É por esse. O senhor sabe que agora que está ouvindo muitos filhos do Candomblé que não sabia, entendeu. É. Agora na Umbanda não precisa, né? Reverenciar Exu primeiro. Precisa. Exu é caminho. Na Umbanda também, meu pai? É, como é que você chega a algum lugar sem o caminho? É mesmo. Sem a abertura do caminho para você chegar. Não existe. Não é isso? É. Então tudo que for caminho, você tem que reverenciar Exu. Tem? Exu está em tudo, meu filho. Em tudo? Ele é um mensageiro. Olha. Ele é um grande mensageiro. Ele, quando você faz um pedido cá, é ele que leva... Até em cima e ele que desce com a resposta. Olha. Mas esse é Exu Orixá, né? Não é Orixá. Exu Guardião, ele é Onan, não é Exu quando Exu. Ele tá nos caminhos. Ele é o quê? Onan. Onan significa caminho. Essa música é pra Exu Onan. Exu Onan, mojirelo de elebara. Lebara de Exu Onan, é o que Exu nos caminhos, leve a minha resposta, a minha pergunta até em cima, a minha súplica até em cima, e ele seja elebara, porque ele elebara quando ele chega em cima, e ele é Odissé quando ele volta com a resposta. Odissé pale funaô, odara pale sobá. É a resposta. Nossa. Que ele leve a minha súplica e que traga a resposta para mim. E esse, esse ponto, não sei como que chama música, ponto. Essa reza. Essa reza, Exuonã, quer dizer o quê? Mojilê. Senhor dos caminhos. É. Mojilê Lebara. O Senhor que é o Senhor dos caminhos, o Todo-Poderoso dos caminhos. Que é o Aô. Eu te peço que leve o meu pedido. Que abra esse caminho para este ritual. O senhor conhece essas línguas que o senhor falou nas outras vidas, tranquilo. Isso. Nem tudo que o mental do médico também não pode. Não alcança? Não alcança. Porque também vai aumentar. Ué, se o senhor, por exemplo, o senhor fala Nagô. É Yorubá. Yorubá. Mas não é tudo. Porque tudo passa pelo mental dele. Mas Yorubá é a língua do Queto, não é? Isso. O senhor lá da sua vida tinha outra. Mas é a língua Yorubá. Ah. Independente da nação, a língua é Yorubá. Tá. O dialeto é que é diferente. Ah, então esse dialeto que o senhor falava lá... É igual você que faz morador nessa cidade cá e outro que faz na outra de cima. É, de Piracicaba... Não tem as coisas diferentes? Sim, interior de São Paulo ninguém me entende, né? Interior. Essa velha Catila não fala balangar os beijos? Fala. Eu falo falar demais. É. Não é a mesma coisa? É. Sim. Mas, ou seja, um espírito que nasceu, por exemplo, na América do Norte. Isso. E desencarnou e hoje é o meu Exu. Isso. Para ele falar inglês através de mim, não, eu teria que saber o inglês. Tem que saber, senão não fala. Mas daí vão dizer que o médium está inventando, porque não, ele já sabe. Não tem que ter isso. E não tem que provar nada para ninguém, a não ser para você ver. Claro, claro. Não é isso? É. Você não vai falar uma coisa que o médium não sabe. Você vai falar uma coisa ou outra, mas não tudo. Não? Não. Tudo que o senhor falou para mim hoje, o médium já sabe? Sabe. Ai. Ele é estudador. E eu mandei fazer e fui confirmando. Foi confirmando? Foi. Senão não serve, filho. Não serve? Não serve, tem muita porcaria escrita. Mas então, quando perguntam, Jefferson, está nesse caminho, indica um livro da Umbanda, eu normalmente falo, aí, rapaz. Não tem. Livro que eu vou indicar para você, ouve o diálogo com os espíritos logo. O melhor livro é a experiência. É. É a vivência. É a tradição falada. Isso, o candomblé é vivência. Olha. A Umbanda é vivência, é trabalho. Olha. É tá cá dentro, é tá vivenciando isso. Vivenciando. Isso. E é da competência do zelador, do dirigente, trazer o ensino para casa. E saber apurar esse ensino. Oi. Saber apurar esse ensino através das suas entidades. Nada cá é passado para os filhos que não passa para o meu crivo. Eu vi o senhor riscando um ponto que é uma formosura enorme. Isso cá significa o primeiro triângulo, tá vendo? Isso cá significa a vinda da luz para a Terra. Isso cá é a Terra. É. Aqui, ó, esse outro triângulo virado, o que ele recolhe dessa Terra e vai pro alto. É. Entendeu? Com um cruzeiro no meio, a palavra do Cristo, a forma de fazer, da caridade. Aqui estão os quatro pontos cardeais. É. Não é esse? Sim. O sol, a iluminação, a lua, o positivo e o negativo, as águas, que é a grande transmutação de energia, e o grande símbolo de Orimar, que é o símbolo dos pretos velhos na Umbanda. Olha. Esse ponto no astral já indica qual é a minha função nessa casa. Que é? Que é ensinar. Ensinar. Claro. Então agora é como se tivesse uma bandeira hasteada. Esse? Dizendo quando aqui... Quando você vê uma bandeira branca, o que significa? Paz. Paz. Se você vê outra bandeira, significa guerra. Meio mastro luto. Isso. É isso. É isso. Claro. Então, o senhor fala que o médium tem que saber tudo. Então ele tinha que saber um... Isso cá não. Esse vocês passam. Isso não é fácil. Vocês mostram uma foto na imaginação da pessoa. Isso. Vem, reflete na mente um riscado. E aí eu venho e passo esse riscado o material. Claro. E aí a entidade que está tomando conta, que é a chefe da casa, vai ver que o que eu falar está batendo com esse cara. Ah. E aí está certo. Mas não faz isso para ter certeza que o médium está fingindo? Não. Não, só para saber que doutrina tem essa entidade e em que forma ela vai atuar. Então o médium nunca deve pensar nem sonhar de inventar um ponto. Não. Se não, ele está fazendo uma bobagem. Qual a bobagem? Você pode estar arriscando uma coisa que está atraindo energia negativa. Claro, claro. Fazendo essa bobagem. Isso. Mas se ele tem a boa vontade de dizer, oh, aí, se eu não fizer, o meu irmão vai falar que eu já estou muito tempo na casa e não estou avançando nada. Aí ele é vaidoso. Se ele não avançou, não avançou. Pode falar quando quiser. Não avançou. Mas ele quer ser... E se ele avançar, ele vai ter essa noção. Mas às vezes os próprios irmãos, porque tem casa que é assim, né? Não estou dizendo aqui, que faz agir desse jeito. E quem constrange, é um zelador que não atua? Constrange ele a dizer, puxa. E quem é um zelador que não atua? O zelador tem que atuar, então. Nesse ponto. Doutrinar os filhos. Meus filhos aqui sabem desse. Ninguém critica ninguém. Não? Não. Se vê um mais devagarzinho assim, vocês falam isso. Vai tentar ajudar. Ajuda, né? Vai tentar ajudar. Claro. E não se... é assim. E quanto a essa ideia de fofoca dentro de casa espiritual? Isso é do ser humano. Sim, mas pode então. Bota cá. Não, poder não pode, mas tem. Mas tem. E o senhor como que corrige isso? Eu chamo cá e esclareço tudo. Vai falando. Qual é a doutrina cá? Se você não gostou do ato desse filho, vai lá e conversa com ele. Certo. Você não adianta falar com o outro. Né? O outro não vai saber por que ele fez. Só ele que vai saber. É. Só a ele. A doutrina cá é essa. É assim. E resolve lá. Já na hora. É esse. Claro. Ah, meu irmão, não gostou do que você falou. Por que você falou isso? Não, mas eu não falei com essa intenção. E aí resolve. Tá, vamos voltar pro assunto. A Umbanda, finalizando, é melhor que o Candomblé? Não. O Candomblé, então, é melhor que a Umbanda? Não. Rita, então, eles são independentes? São. E consegue um viver sem o outro? Consegue. E precisa? Não precisa também? Não. Um pode complementar o outro? Mas pode. Consegue viver sem o outro e fazer o que foi criado? Desde que não fuja do seu tronco. Que é? Que é a sua doutrina. Claro, não misture. E o espiritismo também é bom? Também. Também. Bom no quê? No sentido de orientação. Aham. Se você chegar nervoso, apreensivo, com o coração apertado e um espírito baixa na mesa e fala uma palavra que alenta o seu coração, isso não é positivo, filho? É, sim, senhor. Isso é positivo, então tá valendo. Tá valendo. Tá valendo, serviu. Não é isso? É. Então por que criticar isso? Por não quê? Tem que criticar. É. Se o filho vai lá nas igrejas e berra, e esse berrado melhora ele por dentro, isso não é promoso? É promoso, filho. É bonito. Então tem que se respeitar. Tem. Tem que se respeitar. Respeitar tudo. Tudo. Claro. Toda forma divina. E tudo é bom. Tudo. Desde que seja com doutrina. É, tudo é bom com doutrina dentro do sagrado. Isso. Ah, claro. Então agora a gente está aproximando dos minutos final, pai. Qual que é a função, então, do candomblé? Como que o candomblé pode ajudar um pai de santo? E como que a Umbanda pode ajudar um babalorixá ou um inquis? O candomblé pode ajudar o pai de santo? É. No sentido do conhecer, do conhecimento. Ah. Dele saber o que ele está fazendo, aquela alquimia. Aham. Porque o candomblé usa muita alquimia. Usa. Então você tem que saber os elementos que tem ali para você formar uma alquimia. Você pode fazer a mesma receita que eu, mas na minha mão sai melhor do que na sua. Por quê? Eu tinha mais entendedor da alquimia, da quantidade que vai botar de cada coisa. O que aquilo simboliza dentro do ritual? E o que eu estou querendo? Se eu estou querendo movimento, tem que botar coisa que dê movimento. É. Não botar coisa que dê paralisação. Certo. Então tem que entender. Esse conhecimento é que o candomblé pode ensinar. Pode passar de bom. Certo. Então seria ideal eu, como pai de santo, se não sou um tata de inquice ou um babalorixá, pelo menos eu obtenha esse conhecimento. Desde conhecido. Conhecido das folhas, das ervas, o que cada uma significa, para que é usada, de quem é o dono dessa erva. Mas isso vai 7 anos. Não, mas tem que fazer. Tem que fazer. A descaração vocês aprendem à toa. E nem que demore 14 anos, o negócio é bom. É. Entendi. Claro, claro. E daqui 7 anos eu vou estar 7 anos mais velho do mesmo jeito. Não vai melhor, não vai mudar nada. Não vai mudar o tempo que eu investi para uma coisa boa para mim no futuro. E não é dizer 7 anos todo o tempo disso, não é assim. Não. Você vai adequar isso à sua realidade. Ou seja, à sua agenda diária. É esse? Claro. O que vocês vão cobrar da gente, o que é justo da gente dar. Isso. Nunca o que é o que você não pode dar. Não pode dar, ué. Nunca. Eu tenho uma filha cá na casa, ah. E ela fez o assentamento dela, não fez iniciação, fez o assentamento. É. E ela chegou para eu e falou assim, meu velho, eu não posso tacar sempre. Eu só posso tacar 2 vezes, 1 vez em 2 meses. Ixi, pai. Porque eu faço trabalhador, me explicou o trabalhador dela e é verdade. É verdade? É verdade. E foi dada essa missão para ela. O tempo que você tem é esse? É, então esse você vai dedicar. E ela chega a casa de manhã e vai embora de noite. De dois em dois meses. Ixi. E cumpre. É o que ela pode dar. E quem critica já vai perguntar aí se isso virar moda. Não pode. Cada um dá o que tem. Ela só tem esse tempo. E o senhor autorizou porque o senhor sabe. Que é verdade? Ué. É o trabalhador dela. Trabalhador. Não é melhor do que estar com a trologia aí só fazendo besteira? É, sim, senhor. Bom, que palavra final o senhor tem a oferecer a respeito do conhecimento que vocês estão trazendo a respeito da união entre essas três raças? Que ouçam mais a espiritualidade. Uhum. Que a individualidade de cada um permaneça dentro de cada um. E se olhe o coletivo e não o individual. Mas respeitando o individual de cada. Aí vai se formar um bom coletivo. Aí vai. Senão não forma. Essa é a minha resposta para isso. Essa é essa. Que, o que quem está ligado com a força negra pode ajudar quem está ligado com a força vermelha e a branca? A soma. A força negra tem a força dela, a força branca tem a força dela e a vermelha tem. Cada uma atuando na sua polaridade forma um tronco muito forte. Muito forte. Muito forte. De poder. E o que o Brasil tem aí programado para ele, para esses tempos que estão para vir em termos de espiritualidade? Vai haver uma unificação. Vai? Vai. Ixi. Isso muito lá na frente. Ah. Mas vai ter uma unificação. Mas já vamos ter morrido. Já. Ixi. Vai ter a unificação. Ah. Muitos morreram e já voltou. Unificação ou modificação? Unificação. Vai ter. Vai ter. Vai. Onde é um bando e o candomblé e o espiritismo, todas essas coisas vai ser uma coisa só. Vai. Respeito. Respeito à crença de cada um. Vai ser três coisas numa. Isso. Não uma. Mas coisa uma só. Respeitando a outra. Vai ser unido. Unido. Porque nunca vai fundir. Não, claro. Nunca vai fundir. Certo. Mas vai se unir vai. E se respeitar. Oh, meu pai. Essa é a grande missão. Certo. De nós, cara. E é formando consciências pensantes. Pensante? Pensante. Mas não adianta pensar... ser consciência pura. Não adianta? Não. Mas se ele pensa, às vezes não dá para aprender na casa, não dá para... Tem muita coisa, não dá para fazer. Tem que aprender. Não tem porquê, né? Não. Então esse tipo de pensamento vai desaparecer com consciências pensantes. Isso. E é isso que o senhor quer. É. Que o senhor quer a espiritualidade. A espiritualidade. Claro. A minha missão. A sua missão também. Porque o senhor faz parte dessa força espiritual. Tá. Senão não teria razão de eu estar cá. É. Pra que eu vou ficar cá? Pra ficar fazendo fumaça? Não tem necessidade. Claro, não tem. Uma última pergunta que quem acompanhou a gente até agora tem. Exu. Como que o preto velho vê Exu e o Exu sendo neutro, como que a gente deve interagir com ele para não se dar mal? Esse Exu que você fala é o de Umbanda ou do Candomblé? O Exu do Candomblé é entidade, espírito. Não, entidade é da Umbanda. Qual que é a diferença entre entidade e espírito? O espírito são todos. Minha a entidade avó é um espírito. Não, isso. Ah, o espírito claro, não. Claro. A entidade não, ela tem uma missão de voltar à Terra como entidade. Trabalhar. Para trabalhar. Então vamos ver, uma entidade da Umbanda, um Exu. Qual, que jeito que o ser humano, tanto filho de casa de Umbanda, deve agir, interagir com ele e depois fala do consulente? Isso. A interação com o Exu é muito simples. É o respeito ao seu caminho. Aquilo que você tem em mente. Quando você está fazendo o seu caminhado, quando você entrou naquela coisa que voa e veio para cá, você está reverenciando Exu. Ah. Porque você está seguindo o seu caminho. Ah. Esse é o grande respeito que Exu quer. Já é uma entrega. Já é a entrega. Você não está se dedicando ao caminho? Sim. Então é isso. Nossa. E a hora que alguém vai incorporar um Exu ou falar com um Exu, que coisa deve ter na cabeça? Falar ou incorporar? Os dois. Quando vai falar com Exu, tem a noção de quem é ele. Que é o espírito neutro. Esse. E que ele não vai identificar se você está certo ou está errado. Ixi. Quem tem que identificar isso é você. Certo. E quando ele está falando? E quando você vai incorporar, todos eu falo isso. Que venha o melhor de mim. Que aflore o melhor de mim. Que eu possa ser um bom instrumento para esse trabalhador. Certo. É isso que tem que ser feito. Tá bom. Na Camutué. Na? Camutué, na cabeça. Na cabeça. Isso. Claro, claro. Tá certo então, pai. Fico muito agradecido. E o senhor, quando o senhor aceitou trazer o seu conhecimento no diálogo com os espíritos, foi por qual razão? Na necessidade que se tem de se escutar, você está fazendo esse divulgador, que nós temos para falar. Não é só no consultório, mas falar para a humanidade, falar para todos. A mesma resposta, a mesma pergunta, ser respondida de forma diferente. Olha. Não é esse? Cada um apurar para o melhor para si. Sim. Que o que é bom para um pode não ser para outro. Pode não ser. Não é esse? Porque cada um está numa faixa vibratória. Numa faixa vibratória. E essa quando você faz essa diversidade, você está fazendo esse. Cada um dando a sua opinião. E uma coisa vai servir para alguém. Vai. Se serviu, está formoso. Está formoso, pai. É esse. Se um serviu, está formoso. Ah, tá certo. Seu trabalho foi feito. É. Não é isso? Claro. Claro. É isso. Tá certo, então, meu pai. Muito obrigado. Deus abençoe você. Deus nos abençoe a todos, viu? Deus abençoe você, filho. Muito obrigado, Zé.